Bem-vindo, amigas e amigos, ao 23º Conexão Campo Cidade. Este programa é uma iniciativa do Movimento dos Pequenos Agricultores com o grupo Questão Agrária em Debate. Olá, companheirada! Hoje nosso programa vem solidarizar-se com a greve de fome contra a reforma da Previdência, feita pelos dirigentes da Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores. É por isso que, neste momento difícil, a voz do camponês e do povo brasileiro tem que ser ouvida. Por isso, vamos conferir a cobertura do ato da greve de fome. Frei Sérgio, diretamente da Câmara dos Deputados, na greve de fome do Movimento de Pequenos Agricultores. Frei Sérgio, explica para nós o motivo de vocês, pequenos agricultores, estar fazendo essa greve, iniciando essa greve de fome no dia de hoje. É que uma greve de fome só se faz em situações extremas. A reforma da Previdência Social no Brasil é uma situação extrema, porque ela vai jogar na fome milhões e milhões de pessoas. Pequenos agricultores que matam a fome do povo vão ter que passar fome na velhice se essa reforma da Previdência for aprovada. Trabalhadores urbanos que trabalham nos setores mais pesados, mais difíceis, construção civil, dificilmente vão conseguir contribuir por 40 anos até os 65 anos de idade, nem emprego não vão ter mais na sua terceira idade. Então, diante de uma situação como essa, o Movimento dos Pequenos Agricultores decidiu que nós vamos passar fome por alguns dias para que milhões de pessoas não passem fome uma vida inteira. E também porque o governo disse aos quatro ventos e anunciou na imprensa que os rurais seriam retirados da reforma da Previdência, e nós fomos ver que, na verdade, isso não é verdade. Os rurais continuam dentro da reforma da Previdência no seu aspecto mais perverso, que é aquele de cada família, além da contribuição indireta, que são milhões e milhões que os agricultores arrecadam através da produção, que o governo recolhe na Seguridade Social, teria que fazer uma contribuição mensal, pessoa por pessoa da família, para poder ter direito à aposentadoria. E os mais pobres do campo, 60%, não têm condições de fazer essa contribuição. Isso aí, foi muito importante ouvir a voz daqueles que não se calam pelas injustiças no país. Para continuar a receber as informações das pautas da questão agrária, entre no Facebook Movimento dos Pequenos Agricultores e no grupo Questão Agrária em Debate e apoie nossas ideias. E estamos juntos na Aliança Camponesa e Operária por Soberania Alimentar.